precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Preciso. seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu